brincadeira, não devia ter hora pra acabar. Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter, e eu quero ouvir você. Puro êxtase, galo cantou, se cantou, deixa cantar. E se o galo cantou, é que tá na hora de chegar. De tão alucinada, já tá rindo à toa. Quando olha para os lados, a todos atordoa. A sua roupa montada parece divertir os olhos gulosos de quem quer lhe despir. Eu quero ouvir vocês. Mas que beleza, êxtase, yeah, yeah. Barbies, Pet Boots, puro êxtase. Até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter. Todo mundo comigo agora. Ela é puro êxtase, êxtase. Barbies, Pet Boots, puro êxtase. Ela é puro êxtase. See you.